Informação na Boa Nova. O bombeiro Fernando Luís Garcia recebeu ontem das mãos do presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital o prémio Manuel Gouveia Serra, que ano após ano valoriza o mérito dos bombeiros do concelho. É por isso o bombeiro do ano. Instituído pela Câmara Municipal, o prémio Manuel Gouveia Serra respeita critérios como a pontualidade e assiduidade, capacidade em estabelecer relações interpessoais, responsabilidade e empenhamento. Cabe à corporação eleger o bombeiro do ano, que em dia de comemoração do 94º aniversário da Associação Humanitária dos Voluntários de Oliveira do Hospital, decidiu assim pela atribuição do prémio ao bombeiro de segunda, Fernando Luís Garcia, há 13 anos ao serviço da corporação oliveirense. Entende a corporação que o bombeiro reúne grande parte dos critérios pelo que lhe foi assim reconhecido meritoriamente a atribuição do prémio Manuel Gouveia Serra. Para além de valorizar o mérito, o prémio visa prestar uma homenagem continuada a Manuel dos Santos Gouveia Serra, o comandante falecido da corporação. É por isso um prémio com elevado significado, como sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, que para além de recordar o comandante enquanto exemplo de dedicação, humanismo, competência e desempenho, elogiou também a esposa, a Teresa Serra, pelo apoio que deu ao marido durante cerca de 30 anos de comando. E o prémio comandante Manuel dos Santos Gouveia Serra tem um elevado significado para tudo aquilo que o comandante Serra representou, não só para esta instituição, mas também para a nossa sociedade. Recordar este grande homem é sempre uma enorme honra, porque o comandante Serra estará sempre presente na nossa memória, porque foi um grande exemplo de dedicação, de humanismo e de competência no desempenho das suas funções. Soube agradecer o Corpo dos Bombeiros de Oliveira do Hospital, como disse, projetando a ser uma referência nacional. Mas quando falo do professor Manuel Serra, tenho sempre obrigatoriamente de falar também dessa grande senhora, que é a professora Teresa Serra, que foi uma esposa atenta, conselheira e compreensível, tendo estado sempre ao lado do seu marido durante cerca de 30 anos de comando. Elogios então de José Carlos Alexandrino a Teresa Serra, esposa do falecido comandante Manuel Gouveia Serra. Manuel Gouveia Serra, que dá então por nome a este prémio que foi ontem entregue ao bombeiro de segunda, Fernando Luís Garcia, há 13 anos ao serviço da corporação oliveirense e que é por isso o bombeiro do ano. Informação na Boa Nova.